diz que vem e eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor. Olhar é muito bom, e quando chora de amor aí é bom demais. Ela sente saudade, ela me ligou, e por telefone ela chorou, chorou. Ela sente saudade, ela quer voltar, e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. De amor, ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou, ela chorou de amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, que estão ligados no nosso programa. Minha querida Janete Matos, todos os amigos de Guarapari, Espírito Santo, ouvindo o nosso programa aí na cidade, em todo o estado, pela Rádio Sim AM. É, nossa parceira aí no estado. É, em Guarapari, né, que joga para todo o estado, Rádio Sim AM, exibindo nosso programa. É claro, nós temos outras emissoras no interior do estado, aí do Espírito Santo, que exibe nosso programa, são nossas parceiras. Muito obrigado a vocês, viu? Mundo Sertanejo recebe a partir de agora essa dupla que está lançando o primeiro CD, estão viajando pelo Brasil inteiro para divulgar esse primeiro trabalho, músicas bacanas, uma dupla que canta bonito, são dois rapazes jovens, simpáticos e de um futuro brilhante na moda sertaneja. Eu estou falando de Breno e Cadu. Sejam bem-vindos. Obrigado, Diego Valadares. É um prazer estar aqui no programa Mundo Sertanejo. Alô, ouvintes também do programa. É uma satisfação muito grande estar aqui para falar do nosso trabalho. Ai, e falar desse primeiro trabalho nosso aqui que a gente está divulgando aí no Brasil inteiro. Maravilha. E essa voz de locutor, hein, rapaz? Aqui é o Breno. Pois é, a gente costuma cantar, né? A música proporciona isso, né, pra gente, né? É verdade. A voz fica aveludada, fica bonita, né? Exatamente, fica bonita, né? Então vamos falar com o Cadu. Tudo bem, Cadu? Oh, prazer, tudo ótimo, Diego Valadares. Ah, a voz é a mesma, né? Nós todos somos irmãos e ainda mais, são gêmeos. Gêmeos. Tudo bem, Cadu? Estamos muito, muito felizes, oh, Diego, estar aqui. Alô a todos os ouvintes. É um maior prazer imenso a gente estar aqui divulgando um pouco do nosso trabalho e mostrando para todos vocês. Muito bem, eu fiquei muito feliz quando a representante de vocês, a Meire Campos, minha querida amiga Meire Campos, ligou para a nossa produção, agendando vocês para participar com a gente hoje. Eu fiquei muito feliz porque o nosso objetivo é esse mesmo, é dar espaço aos artistas, né? Por aqui já passaram tantas duplas famosas e as duplas também que estão começando, assim como vocês, primeiro trabalho. Vocês já estão há quanto tempo cantando juntos? Juntos devem cantar desde criança, agora desde profissionalmente criança. Mesmo. Profissionalmente, sim, a gente tem 9 anos, né, de carreira. Então... Nasceu o primeiro filho agora, né? É. O primeiro filho, então, assim, de lá pra cá tem sido só alegria. tem os deslizes, né, no mundo artístico, sim, né? Com certeza, sempre tem, mas os a gente altos sempre. E baixos, os altos e baixos, então a gente sempre vai superando e coloca isso em favor da gente. Então. Muito bem. A gente fortalece mais ainda. Sejam bem-vindos ao nosso mundo sertanejo. Obrigado. Ó, veja bem, essa música é metade de mim, a autoria de vocês, né? É, minha vocês autoria. Vocês são compositores também. Sim, né? Sim. Tá minha CD. Autoria, metade de mim, a primeira faixa do CD. Tá. O nosso diretor Adelson Moura me recomendou. Olha, põe os meninos pra cantar ao vivo, que cantam muito bem, tocam muito bem, oh, então daqui a pouco vocês vão cantar ao vivo, viu? Bora. Vamos ouvir, Breno e Cadu cantam no mundo sertanejo, metade de mim. Que sobe ao vento. Você se foi, disse que era o fim, me deixando aqui sofrendo, levando a metade de mim. Sem saber o que fazer, estou num beco sem saída. Só você é meu viver, a razão da minha vida. Me devolva a metade de mim, porque não vivo assim sem você. Eu só tenho saudade, não leve uma parte de mim. Me devolva a metade de mim, porque não vivo assim sem você. Eu só tenho saudade, não leve uma parte de mim. Que é você, é pouco seguro o meu bem querer. Que é você, encaixa em mim, completa meu ser. Fica a folha que sobe ao vento. Você se foi, disse que era o fim, me deixando aqui sofrendo, levando a metade de mim. Sem saber o que fazer, estou num beco sem saída. Só você é meu viver, a razão da minha vida. Me devolva a metade de mim, porque não vivo assim sem você. Eu só tenho saudade, não leve uma parte de mim. Me devolva a metade de mim, que não vivo assim sem você. Eu só tenho saudade, não leve uma parte de mim. Que é você, pouco seguro o meu bem querer. Que é você, encaixa em mim, completa meu ser. Me devolva a metade de mim, que não vivo assim sem você. Eu só tenho saudade, não leve uma parte de mim. Me devolva a metade de mim, porque não vivo assim sem você. Eu só tenho saudade, não leve uma parte de mim. Que é você, enquanto seguro o meu bem querer. Que é você, encaixa em mim e completa meu ser. Que é você, enquanto seguro o meu bem querer. Que é você, encaixa em mim, completa meu ser. Muito bem, ouvimos aí com Breno e Cadu. Que moda boa, hein? Boa pra dançar. Boa, né, Diego? Boa pra dançar. E ainda falar de amor, né? A metade de mim, a mulher devolver a metade dele, né? Exatamente. Então devolva a metade de mim. Ô, Cadu, e conta pros nossos ouvintes onde você arranja tanta inspiração. Você é um cara assim apaixonado, tipo aquele cabra danado? Sou assim. Então, as mulheres é a inspiração, né? Então, é tipo assim, um amor. Então, um amor que você perdeu, um amor que você já tem. Uhum. Então, isso te inspira pra você fazer letras, melodias. Então, isso ajuda muito o artista a compor. É verdade. Essa é uma pergunta clássica que eu já respondi inúmeras vezes nas entrevistas que eu também já dei. Sim. Dou como cantor, né? Uhum. Como compositor, geralmente o apresentador pergunta onde você arruma tanta inspiração para compor, né? E outra, Diego, é uma pergunta clássica, mas a resposta é sempre essa mesmo. É, né? E outra coisa também, você, além de você pensar no que você tem que transmitir para as pessoas, sim, você pensa também no amor que o seu amigo passou. Então, você faz música pensando no seu público. Então, isso é interessante. É verdade, é verdade. Quando, por exemplo, estou compondo uma música, estou compondo e imaginando aquela multidão de gente cantando comigo nos shows. É legal, né? Inclusive, eu fiz uma música, eu tenho uma música, o show está começando. Eu fiz essa música para abrir show. é um bailão muito bacana. Oh, vou até mostrar para vocês depois. Legal. Eu gravei no CD de 2006, no CD Cabra Danado, que foi a minha música que estourou quase o Brasil inteiro, né? É, o show está começando. Essa música é pressentimento. Como é que é essa história? Explica, Breno. Explica aí, Breno. Essa música é de autoria nossa também, composição minha e do meu irmão. É, a gente teve uma inspiração, né, de compor esse título Pressentimento. Sim. Através dessa música, a gente gravou um grande videoclipe no Rio de Janeiro, com a atriz Stephanie Brito. Uhum. O pessoal pode pesquisar lá e no ela YouTube. Ela é bonita mesmo, pessoalmente? Linda, ela é linda. E muita gente fina, gente fina também. Então, assim, é uma grande profissional, trabalho dela. Uma grande profissional. E a gente gravou esse grande videoclipe com ela lá, já está... Mais de 400 mil acessos no YouTube. O pessoal vai gostar demais. Ó, então daqui a pouco os detalhes aí para os nossos internautas acessarem esse vídeo, viu? Isso. É, os contatos para shows. E esse bloco foi mais para apresentar a dupla, esse bate-papo, né? Para os nossos ouvintes conhecer mais um pouco de vocês. Aí. Daqui a pouco, no próximo, vamos cantar ao vivo. Vamos, tá com muito prazer. Vamos ouvir Pressentimento, cantam bonito no mundo sertanejo. Breno e Cadu, é com você, Cleiton Rocha. Pressentimento, pensamento, sentimento no momento certo. Vou bem fundo, giro o mundo num segundo pra te encontrar. Vou sonhando, me guiando, vou andando, procurando meio pra te falar, pra te mostrar, pra revelar e expressar o meu amor. Olhos a buscar, sensações, emoção em um olhar. Lábios a beijar o coração no ar. Pressinto que eu e você, o tempo não vai apagar. Entendo que sobreviver é eternamente te amar. Não fujo da intuição que o amor jamais vai acabar. E quando o pressentimento acontece, a forma do amor é te amar. Pressentimento, pensamento, sentimento no momento certo. Vou bem fundo, giro o mundo num segundo pra te encontrar. Vou sonhando, me guiando, vou andando, procurando meio pra te falar, pra te mostrar, pra revelar e expressar o meu amor. Olhos a buscar, sensações, emoção em um olhar. Lábios a beijar o coração no ar. Pressinto que eu e você, o tempo não vai apagar. Entendo que sobreviver é eternamente te amar. Não fujo da intuição que o amor jamais vai acabar. E quando o pressentimento acontece, a forma do amor é te amar. Pressinto que eu e você, o tempo não vai apagar. Entendo que sobreviver é eternamente te amar. Não fujo da intuição que o amor jamais vai acabar. E quando o pressentimento acontece, a forma do amor, a forma do amor é te amar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. internet e na web é uma rádio para todos os momentos. Assim, queremos ajudá-lo a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, todos os sábados, às 21 horas, no Canal 2, da Antena Web. Terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. No Canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Aí estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, hoje abrilhantado por essa dupla que canta bonito, Breno e Cadu. Vocês são naturais de Goiânia? Somos naturais de Goiânia, a gente nasceu em Goiânia, só que a gente passou a infância em Teresópolis de Goiás, que é uma cidade, é pertinho, entre Goiânia e Anápolis. E a gente passou a infância lá, a gente cresceu lá, né, assim, se envolvendo com a música através dos nossos pais que cantavam também, meu pai cantava, minha mãe também cantava, então a gente teve influência deles, né? Não só influências, mas também a gente sempre gostou, assim, de música sertaneja. A gente ouvia Tião Carreiro e Pardinho, Tonico e Tinoco, vários artistas dessa época, né? Então, isso é meio que uma faculdade, né, pro artista, verdade, né? Então, isso pra gente foi inspiração. E, nossa, hoje a gente canta esse sertanejo também, romântico, moderno. Mas a gente também não esquece das raízes, que é importante também. E por falar nisso, vamos cantar ao vivo? Na hora, vamos fazer. Vamos riscar o dedo na viola, Breno e Cadu, ao vivo no Mundo Sertanejo. Vamos cantar o quê? Vamos cantar o hino da música sertaneja. O pessoal sempre gosta dessa música e ela não pode faltar nos shows. A gente gosta demais dessa música, a gente se identifica com essa música, que é Saudade de Minha Terra. Tá no meu CD ao vivo, inclusive, gravei ao vivo. Nossa, vamos lá, então, canção. Autoria do Grande Goiás. Isso. Saudade da Minha Terra, vamos lá! De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, botando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Aô, show Goiânia! Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Breno e Cadu, de Goiânia pro Brasil inteiro, ao vivo. Que saudade imensa do Campino Mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa, nas lindas lagoas, águas cristalinas. E doce lembrança daquelas festanças, onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Chora, viola apaixonada! Chora, viola! Breno e Cadu ao vivo! Pra minha mãezinha só telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu biando no escurecer, a lua prateada clara nas estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Galo, rapaz, que conjunto de voz lindo. Parabéns, viu? Obrigado, Diego. Canta obrigado muito bem. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado mesmo. Showzaço, viu? Daqui obrigado a pouco os contatos para shows. Isso, daqui a pouco, pessoal. Enquanto vocês tomam uma aguinha, vamos ouvir aqui do CD de vocês a música GPS. É com você, Cleiton Rocha. Meu coração, eu tô afim, é mais que emoção, te abraçar, te namorar. Eu tô assim, colado em suas mãos, feito um GPS, sigo seu caminho, começo ao fim, vou mudar seu destino, e vou te trazer pra perto de mim. Agora é só seguir a rota do desejo, descobrindo amor, procurando flor, praticando beijo. Agora é só virar a próxima esquerda do meu coração, louco de paixão, pra que não me esqueça. No meu coração, eu tô afim, é mais que emoção, te abraçar, te namorar. Eu tô assim, colado em suas mãos, feito um GPS, sigo seu caminho, do começo ao fim, vou mudar seu destino, e vou te trazer pra perto de mim. Agora é só seguir a rota do desejo, descobrindo amor, procurando flor, praticando beijo. Agora é só virar a próxima esquerda do meu coração, louco de paixão, pra que não me esqueça. Agora é só seguir a rota do desejo. Agora é só virar a próxima esquerda do meu coração, louco de paixão, pra que não me esqueça. Do meu coração, louco de paixão, pra que não me esqueça. Do meu coração, louco de paixão, pra que não me esqueça. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Ouvimos aí GPS, mais uma música aí da dupla Breno e Cadu. Essa dupla de Goiânia pro Brasil inteiro. Música bacana essa também, dançante, né? Bacana, Diego, dançante. Autoria sua também, Cadu? Autoria minha e do meu irmão. Rapaz, você é um cabra danado pra compor. Nós dois aí sempre compondo. Então a gente também, com essa música, a gente realizou também um trabalho de um clipe também, lá no Rio de Janeiro. Participação das bailarinas do Faustão. Sério? Que bom. Foi muito bom. Vocês então, estavam bem acompanhados. Estavam bem acompanhados. Tipo dois Bendito Fruto entre as mulheres. É. Então foi muito bom, vocês Diego. Vocês são duas cabras felizes, né? Graças a Deus. Breno e Cadu, vamos aí então, as dicas, né? O endereço de vocês, as redes sociais, contatos para shows, telefone, e orientar os nossos ouvintes, os internautas, como eles fazem para acessar esses vídeos aí de vocês que estão no YouTube. Na hora. Pessoal aí da internet e no YouTube, tem o GPS, que é essa música a gente que acabamos de ouvir. Tem a Pressentimento também, que é a participação da atriz Stephanie Brito. Tem também Areimar, que é a participação Rafael Almeida e Josi Pessoa também, que é uma música que está no YouTube também. Tem um site, que é o www.brenoicadu.com.br. O Facebook é Breno e Cadu, tem a fanpage também. O pessoal clica lá e curte. Muito bem. E vocês... E tem o telefone de contato também. Os telefones. Beleza? Telefone aqui, ó. É o 62-8143-1599. 62-8143-1599. 99. Falar com a produção de vocês. Falar, né? Com o Bruno Vaz, nosso empresário, produção J. Augusto Shows e Eventos. Muito bem. Bruno, Breno e Cadu. O Cadu de vocês é com K? Com K. Com K, né? Com K. Breno e Cadu. E Cadu. Com K, né? Então, para contratar o show de vocês, ligue no 62-8143-1599. Vocês estão com toda a estrutura, palco, som, show bacana, com certeza, um show alegre, show, né? Alegre, vocês show tocam viola nos shows também? Tocamos também, tem uma parte do show que o Breno toca a viola lá. Aquele momento acústico, né? Um momento acústico. Pode faltar não, né? E vocês são irmãos gêmeos, né? Gêmeos, que curioso. Irmãos gêmeos. Isso é uma bênção de Deus, viu? Obrigado. Além de serem irmãos, são gêmeos, cantam juntos. Muito olha bom. Só. Que Deus abençoa o trabalho, a vida de vocês. Obrigado. Essa música, A Chave, a autoria de vocês também, tá no CD. Tá no CD, a autoria nossa, tá no CD, A Chave, e é mais uma música aí que o pessoal gosta demais. Mais dançante ou romântica? Essa é romântica. Romântica, tem, né? Que ter o romantismo também. É, né? Verdade. Vamos ouvir A Chave, cantam Breno e Cadu no Mundo Sertanejo. Que incendeia essa louca paixão, feito fogo, toma conta de mim. Quero desvendar seus segredos, a sua magia, e ter você de noite e de dia. Mas estou preso nas grades da solidão. Se rende perto o medo de se entregar. Só você tem a chave pra me retirar dessa prisão que eu já não consigo mais ficar. Me tira, me solta, não quero ficar preso nessa prisão. Sem o seu carinho é solidão, é amor verdadeiro. Pega a chave, vem me libertar e abre essa porta pra eu te amar. Me tira, me solta, não quero ficar preso nessa prisão. Sem o seu carinho é solidão, é amor verdadeiro. Pega a chave, vem me libertar e abre essa porta pra eu te amar. Esse seu olhar é mistério no seu coração, que incendeia essa louca paixão, feito fogo, toma conta de mim. Quero desvendar seus segredos, a sua magia, e ter você de noite e de dia. Mas estou preso nas grades da solidão. Se rende perto o medo de se entregar. só você tem a chave pra me retirar dessa prisão que eu já não consigo mais ficar. Me tira, me solta, não quero ficar preso nessa prisão. Sem o seu carinho é solidão, é amor verdadeiro. Pega a chave e vem me libertar, e abre essa porta pra eu te amar. Me tira, me solta, não quero ficar preso nessa prisão. Sem o seu carinho é solidão, é amor verdadeiro. Pega a chave e vem me libertar, e abre essa porta pra eu te amar. E abre essa porta pra eu te amar. E abre essa porta pra eu te amar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Hoje é brilhantado por esta dupla que canta bonito, compõe bonito. São dois irmãos batalhadores, estão aí conquistando o sucesso Brasil inteiro. E a partir desse programa, que realmente é Brasil inteiro, viu? Graças a Deus nós temos centenas e centenas de emissoras de rádio pelo Brasil inteiro que exibem nosso programa, também os internautas que acessam o radioestudiobrasil.com.br. É muito bacana, um abraço a todos vocês, tá bom? Breno e Cadu, muito obrigado a vocês, que Deus abençoa, volte mais vezes aqui no nosso Mundo Sertanejo. A gente é que agradece, Diego, aí, pelo espaço da gente estar mostrando aí um pouco do nosso trabalho, e a gente espera voltar mais vezes aqui. Vai ser com muito prazer que a gente vai voltar, falar do nosso trabalho, de coisas novas aí da dupla, sobre a dupla e tudo. Obrigado mesmo, Diego, até a próxima aí, se Deus quiser. Um abraço a todos os ouvintes aí do programa Mundo Sertanejo. Um abração do Breno pra vocês. Obrigado, gente. Sucesso. Aí, Cadu. Ô, Diegão, ó. Cabo abração. Abração aí pra todos os ouvintes. Um mega beijo aí pra todos que curtem o nosso trabalho. Muito prazer estar aqui mostrando um pouco do que a gente faz, do que a gente gosta com amor pra todos vocês, tá bom? Abração do Cadu pra vocês. Leva o meu abraço a Meire Campos. Ô, a Meire Campos. Toda a produção de vocês. Sucesso, meus amigos. Tudo bem. Abração a Meire Campos. Tá representando a gente em Brasília. A gente é muito grato a ela. Estão bem representados. A Meire Campos é nossa amiga, muito batalhadora, muito querida, muito bem relacionada. Sim, um abraço, Breno e Cadu. Abraço. Sucesso, meus amigos. Obrigado. E olha só, Kaique e Cadu, dupla amiga de Brasília pro Brasil, cantam Cabra Danado. Gravaram, regravaram a minha música Cabra Danado com a minha participação. E ficou muito legal, tá estourando aí na rede, né? Que bom. Kaique e Cadu de Brasília cantam Cabra Danado com a participação de Diego Valadares. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é um tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é lotado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, cantar com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha